Desinformação fora do normal. Sem conteúdo e nada rentável. É um EbaCast nos lamentável. Vai começar. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem. Começando mais um EbaCast, no EbaCast número 18. E aqui na mesa, os mesmos lamentáveis de sempre. Nós temos nosso amigo Igor Nico. Nicol, congratulações à seleção brasileira, aquela bosta. Ufa, nosso amigo Pato Duck. Pato Duck. Ô louco. O réu. Nosso amigo comunistinha aí, o Rafael. Olá, pessoal, diretamente do Velho Oeste, para todo o Brasil, Zil Zil. Nós temos também nosso amigo diretamente do Ceará e com sua internet ultraveloz, nosso amigo surfista iluminado. Isso aí, Igor, eu espero você. Ai, gente. Temos nosso amigo também, Magia. Nosso número depois, né? Do interior aí, do interior do Brasil. Vai ter que pagar essa prenda aí, hein, moleque. Eita porra. O Miau. Miau vai atrás dele, cara. Com a equipe Rockets. Isso aí. Magia, depois a gente vai conversar sobre a importância da puberdade, como é que funciona, pra você não fazer besteira. Temos também aqui um convidado, né? Ele que voltou aí, voltou lá do site do Wikicast, nosso amigo Bigode do Comissário. E galera, mano, vamos caçar muitos pokémons essa noite, mano. Sou um boss. Claro, meu. Eu aqui, eu sou o host. É muito injusto, mano. Seu host, Joel Ciclone, pra falarmos, né, desse assunto que tá mexendo com todo mundo, com a mídia, tá mexendo com a porra toda, esse Pokémon. Pokémon, né, cara? Pokémon, esse jogo de mongoloide, como minha chefe fala. Minha chefe chegou do trampo lá, você tá jogando esse jogo de mongoloide? Eu falei, fazer o quê, né, chefe? A gente vai falar sobre Pokémon, sobre o jogo, sobre o anime, sobre tudo que envolve esse mundo de monstrinhos e pokebolas e gente tendo ataque dentro do banco porque não conseguiu pegar um Pikachu. Então vai! Começar falando aí sobre Pokémon, todo mundo sabe, né? Tipo, o jogo que foi lançado ali em 96 para Game Boy, e ele de criação do Satoshi Tajiri, que ele, quando era criança, era um moleque meio loser, que ele ficava jogando. As brincadeiras dele eram o seguinte: ele ficava brincando. Assim como todos os japoneses hoje. Isso, todos os japoneses, né? Ele ficava brincando com os besouros e brincando com os insetos, fingindo botar os insetos pra brigarem entre si e tal. E quando ele cresceu e entrou pra indústria dos games, ele quis transformar isso em dinheiro, né? Essas brincadeiras dele. E acabou criando esse jogo que virou uma franquia multimilionária aí, que tá até hoje aí com vários jogos sendo lançados. E aí eu queria perguntar pra vocês aí qual que foi o primeiro contato que vocês tiveram com Pokémon. Foi com o jogo? Só falar uma coisa que vocês não sabem. Eu também, na minha infância, eu era espancado, sofria bullying, eu lancei aquele jogo bullying. Isso. Né? Puta que pariu, é basicamente isso. É basicamente isso, o cara sofria bullying, aí lançou um jogo baseado nisso. Mas eu posso confessar também uma coisa, que já teve uma época que deve ter durado uma semana, né? Aquelas brincadeiras de criança que você fica fazendo uma semana até enjoar e ir pra outra coisa, que eu botava inseto em vidro de maionese e botava eles pra brigar. Só pra não perder a linha do negócio, eu acho que o primeiro contato que eu tive com Pokémon foi jogando no emulador do meu Windows 95 98, cara. Eu acho que é mais 98, hein? Porque o jogo é de 96, então é desse tipo. É, então, é, mas aí a gente era pobre e ainda tinha um Windows 95, né? É mesmo, é. Aí era aquele negócio pro juvenis aí criado a leite com pera, né? Então botava o jogo, né, e o emulador, né, num disquete. Sim, né? Sim. E aí ia, instalava e começava, né? Aí tocava a música aí. Aí começava, né? Aí vinha o professor Carvalho, aí tu acordava, né? Ia lá escolher o Pokémon, aí tinha o Bulbasauro, o Squirtle, o Charmander, né? Aí tu escolhia e começava a sua saga Pokémon, né? O foda é que tu tinha que aprender inglês ali, né? Que era o maldito do CUT, né? Sim. Cara, eu fico imaginando... É sindicato, né? É CUT. Central Única dos Trabalhadores. Nosso amigo aí, o Rafael, pode falar mais a respeito, né? Fala aí. Mas o Bigode, o meu primeiro contato também foi com o emulador do Game Boy. Um pouco depois eu fui ter um Game Boy Pokémon. Eu também. Só que a minha cópia era traduzida, então não tinha esse problema. Olha só. Olha aí, caiu, né? Já tinha tradução naquela, né? Nessa época? A cópia traduzida sempre travava o jogo na hora de você abridar Pokémon aí, que tinha que voltar. Sim, aconteceu comigo, às vezes eu jogava Pokémon Gold e eu já tava, tipo, ganhando a oitava insígnia, já ia lutar contra a elite dos quatro, aí, tipo, aí deu um erro, um bug no ROM, na ROM lá e não consegui mais jogar. Nossa. Aí perdi todos os meus saves. Perdi. Não, tinha que fazer esquema, dava pra salvar. Assim. Ah, putz, eu perdi meu save, aí fiquei puto da vida e não joguei mais, tá ligado? Aí o Bill White falou da abertura do jogo, né? Sim. Quando eu instalei o Pokémon GO, eu fiquei esperando essa música de abertura aparecer, sabe? Que é muito clássico mesmo, muito marcante pra quem jogou. É icônico, né? Eu baixei os emuladores, eu baixei no celular todos os pokémons que tem essa GPDA. E em todos eles a introdução é a mesma, assim, é igual, só muda o personagem assim. Sim. Que faz a introdução, né? O professor que faz a intro lá. Só muda isso só. E aí os personagens que você joga, né? Também. Cidade, alguns. Todos eles são muito, muito iguais, assim. Uma coisinha ou outra que vai mudar, mas no geral assim, eles seguem muito mesmo, assim, seguem muito a mesma cartilha, assim. Quem começa com o professor falando do mundo Pokémon, né? E aí pergunta se você é uma menina ou menina. Olha aí, quem quiser escolher, né? Já pode. A menina, na verdade, ela foi introduzida só na versão cristal, né? Porque se você pegar as versões Red, Blue e Yellow, era só o Nino e a Gold Silver também. Só introduziram a personagem feminina na versão cristal. Mas a Green já tem, né? Não. Mas a Red ela também tem, entendeu? Só tem já quando entrou a. Se não me engano, já quando fizeram o remake, quando fizeram o Firehead e o Leaf Green. Mas aquelas versões pra Game Boy, primeiras que era preto e branco, não, era só o menino lá, o Red, né? O grande lance também é que você ainda tinha que ver, o Pokémon eram filhos da puta, né? Então tinha o Red, o Blue e o Yellow, né? Só pra te fuder a paciência, né? Sim, porque tinha. Tinha um. Se não me engano, tem cada versão. Tem essas paradas da versão. Porque tem versões que. Tipo, na versão Red tem só uns pokémons que se pode pegar naquela versão. E na Blue só tem alguns pokémons que são exclusivos daquela versão. Se não me engano, é isso. Sim, né? É o verdadeiro caça-níquel, né? Sim. Mas o jogo é. Tem um fator colecionismo, né? Que você tem que capturar todos os pokémons. E ele é sempre lançado em par, né? A versão, no caso a primeira, que aqui no ocidente foi azul e vermelha, não tem todos os pokémons. Então ele obriga você a trocar pokémons com um coleguinha, né? Na teoria, que tem um cabo link do Game Boy. E ter essa interação de trocar bichinhos que não tem uma versão ou na outra. E aí no Japão, se eu não me engano, é a versão verde que saiu, não foi azul. E depois, com o desenho, lançaram a versão amarela, que introduziu alguns elementos da história do desenho. É, você poderia escolher o Pikachu aparecia fora, acompanhava o seu personagem fora da Pokébola, tinha a equipe Rocket, com os personagens do desenho. Era leves adaptações pro desenho. Sim. O grande lance também é o seguinte, né? A questão das cores, além de ser a questão do profissional que você disse, você falou do cabo Game Link, né? Que hoje em dia é o nosso cabo USB, né, cara? Se tu pensa na época, caralho, cabo Link era uma coisa que tu almejava. Hoje em dia tu compra R$2 na esquina, se der mole um metro. Sim, cara. Todos esses acessórios de videogame, você comprava o console e ficava olhando os acessórios nos catálogos, nas caixas, e ficava namorando, né? Um dia eu vou ter aquela pistola, um dia eu vou ter a luva, no caso do Game Boy o cabo, até a fonte, né? Que a gente acostumava a gastar pilha, né? Sim. Mas continuando aí, eu acho que, como falar, o Igor não teve infância, né? Não jogou Pokémon nem nada. Magia aí, tem alguma coisa pra falar do jogo também? Eu nasci com 18 anos já. É, isso aí, não sei. Foi exatamente que no emulador mesmo que eu conheci Pokémon pela primeira vez. Tipo, é um negócio muito viciante. Teve uma época que, tipo, a molecada da escola inteira tava jogando, tá ligado? Aí tava todo mundo assim olhando pra baixo no celular, tá ligado? Ah, você já pegou já na era do celular mesmo. Então, quando eu joguei pela primeira vez, eu joguei no emulador no PC mesmo, mas aí depois eu no celular. Mas qual versão do jogo você começou? No Firehead. Acho que muita gente começou a jogar pela Firehead e a Leaf Green, né? Que são os remakes das versões originais aí. Mas. Eles têm esse hábito também, né? Que eles vão lançando. Começou com Game Boy Clássico, foi pro Color, pro Advance, pro DS, e cada versão nova do console portátil da Nintendo tinha também uma versão nova de Pokémon. E com o passar do tempo também um remake novo de Pokémon. E no caso do Advance, né, que é o Fire Red, que é tem até um segmento a mais no jogo, né? Sim, com as ilhas. As ilhas Sevi que eles adicionaram nessas versões aí. Que não tinham, né, nas versões originais. Sim. E no caso, acho que o Fire Red é a melhor versão, né, no final das contas, agora. Sim. Pega toda a parte clássica, um melhor acabamento e tal. É, porque se comparado com a versão original, que era preta e branca, né, e tal, esse daí já é colorida, tem uns gráficos até um pouco melhorados e tal. Chamou mais atenção. É. A gente não explicou, né, mas o Pokémon é basicamente um RPG. Sim. Com batalhas por turno e no sistema pedra, papel e tesoura, né? Que tem. Cada Pokémon pertence a uma casta e que ele é mais fraco ou mais forte em relação a outra casta de Pokémon. Aí tem Pokémon tipo fogo, que é mais fraco contra a água, sendo que a água é mais fraco contra a eletricidade é mais fraco contra a pedra, e assim por diante. É, se tanto que eu tenho uma pergunta. Sim. Não tenho dedinho. Opa. O Pokémon, ele era um mangá? Ou ele já começou como jogo mesmo? Não, ele começou como jogo mesmo. Ele começou como jogo, lançado em 96, e daí por diante que foram feitos os outros produtos. Veio o mangá, o anime, e por aí vai. O mangá, tanto que tem várias versões do mangá e tal. Tem a primeira versão lá, que é o Pokémon Adventures, e aí depois vai indo cada versão de jogo que é lançando, eles vão lançando os mangás baseados no jogo, né? Aí tinha as versões dos mangás baseados que aconteciam, as histórias que aconteciam em Johto, que é o continente que acontece os jogos da segunda geração, e ia mudando também o protagonista, né? Os protagonistas. Não é que nem no anime, que no anime tem o Ash desde a primeira temporada como protagonista, no mangá é diferente, no começo é o Red, E tipo, depois vai pro Silver, se não me engano é o Silver, né, o nome do protagonista da segunda geração, e por aí vai. Vai mudando de protagonista. Tanto que é uma crítica que muita gente tem com o anime, né? Também que enjoou já, né? De ter o Ash como protagonista, ele nunca cresce, nunca ganha os campeonatos no final. E muita gente já odeia o personagem. Se os caras pelo menos pudessem mudar, né, o protagonista, mudar seus personagens, acho que ia dar um gás a mais. Só muda os coadjuvantes, né? É. O Ash sempre continua. É, muda só os coadjuvantes. E os Pokémons que compõem o time dele, né? Tirando o Pikachu. Isso. É, reza a lenda aí das teorias das conspirações dos desenhos, que no primeiro episódio o Ash desejou viver sempre uma jornada Pokémon, por isso que ele nunca cresce. É, tem uma história bizarra que ele tá em coma, que ele tá em coma e tipo, tudo aquilo que acontece, tudo da cabeça dele. Os caras sempre viram essas. Na internet. Na internet tudo, sempre tem umas teorias bizarras. Não sei quem inventa essas coisas. Que tá na internet é verdade. É. Vocês acham que o jogo, o Pokémon GO em si, né? Ele ainda tem o que melhorar? Porque assim. É porque eu não tô me aguentando, cara. É difícil não perguntar isso e adiantar esse assunto. Eu acho que o que falta, cara, é as batalhas e você ter a porra de uma insígnia, tá entendendo? Não, eles podiam fazer isso pro jogo. Eles vão fazer isso, cara. Eles vão colocar muito. Eles têm que adicionar muita coisa, eles vão mudar muita mecânica. Aí já tá com os papos já que vai vir a atualização, coisas diferentes. Eles vão adicionar isso, não tem como, cara. O jogo tá em praticamente versão. Beta, demo, sei lá, sabe? Tipo, tá no início ainda, tem muita coisa pra adicionar. Além dos Pokémon. É, a Niantic, que é a desenvolvedora do Pokémon GO, falou que tem muita coisa planejada, né? Eu acho que essa é a primeira fase só do jogo, primeira fase, que eu digo, do planejamento deles, né? De dominação mundial. Isso. É, de... Aliado à CIA, né? A FBI, porra toda. Primeiro, eu acho que eles só estão implementando o jogo nos lugares, né, que vários países, e fazer com que os servidores fiquem estáveis, funcionem tudo normalmente. Eu acho que com o tempo eles vão acrescentando mais elementos no jogo. É porque, tipo, é assim, cara, uma coisa que eu vi de atualização do que ia dar é a questão da troca de Pokémon na Pokéstop. Porque o grande lance é o seguinte, já tem nego vendendo conta, né? Pra vocês verem a noção, daqui a pouco tem neguinho sequestrando conta de alguém. Mercado Livre tem de tudo, né? Deve ter vendendo item e tudo. Mas isso acontece em todo jogo online, né? Todo jogo online, os caras sempre... Todo MMORPG tem esse negócio aí, o cara... É, saiu notícia esses dias que tem os caras já usando hack e tudo, sabe? Tipo, já começou já, todo jogo online é assim, não adianta. Sempre tem alguém burlando, tentando burlar as regras pra ganhar em cima dos outros, sabe? Quando eles implantarem batalhas, se for implantar, eles têm que criar umas divisões dentro do ginásio de level, né? Porque não precisa, o Pato, olha só. Se as batalhas vai muito overpower, cara, o ginásio. As batalhas entre pessoas deveriam acontecer na Pokéstop. Tipo, eu parei numa Pokéstop, você também parou e roda a paradinha. Aí o celular vê que os dois estão na mesma sintonia. As pessoas batalham ali, cara. E acabou. Isso deveria gerar CP e brindezinho, Pokébola e o caralho a quatro. Já dentro do ginásio, eles vão acabar banindo, como eu vi notícias hoje. Eles estão banindo sem pena. Quando eles estão vendo que o cara tem a conta em 3 dias e já tá com um Pokémon de 900 e 1000, porra. É. Tipo, mas é foda, cara. Sacanagem, sim. Mas o meu ponto era só que, com o passar do tempo, as pessoas vão ter levels maiores. Então, se eles não criarem um sistema de divisão, vai afastar o jogador iniciante, que não vai ter motivação nenhuma de começar a se envolver com o jogo, sabe? Na moral, eu acho que não existe. Eu acho que não existe mais jogador iniciante. Jogador iniciante é a Tatiana, que não joga ainda. Mas quem tem que jogar, quem tem que jogar vai jogar agora, cara. Não, mas eles têm que pensar o jogo com cauda longa, pra durar muito tempo. Não é que nem um Battlefront de Star Wars que dura dois meses só o jogo e depois acabou. Mas jogou Pokémon, né? Era que perpetua tão famoso. O Pokémon é um negócio tão famoso que não tem como ter novos jogadores, a não ser que você tenha novos seres humanos nascendo. É. Porque a tendência é só ter menos jogador, porque não tem como ter menos que, mais que isso já. Sim. O grande lance é o seguinte, foi o que o Rafael falou, se eu escutei a voz certa. É, cara, jogador novo vai ser meu sobrinho que tem 4 anos. E quando tiver com mais entendimento, com 7 vai jogar. E é aquele negócio também, o grande lance talvez é esse, você vai querer, eles têm que criar um modo que você faça com que seu Pokémon ganhe mais CP, e vai ser as brigas entre as pessoas, porque o cara que tá com Pokémon, eu parto desse pressuposto, cara, meu Pokémon tá fraco, eu quero que ele fique forte, então cada vez eu jogo mais pra ele ficar forte. Eles têm que... Passa o pressuposto também que um jogo é durável, com saúde de durar muito tempo, ele seja sempre receptivo a jogadores novos. Eu acho que o Pokémon GO fez tanto sucesso que tem muita gente que tá conhecendo o Pokémon agora, jogadores casuais que não tem contato com videogame ou com anime, só pela moda mesmo, pela febre, pelo hype, acabam instalando o jogo. Até por contato com outras pessoas que tem um aplicativo também. Acho que esse é o maior problema do Pokémon GO, é a vida útil mesmo. Porque desse jeito que tá, eu não vejo como que ele vai durar um tempo. Tipo, se vai continuar sendo uma coisa grande do jeito que tá. Cara, vai durar pra quem gosta de jogar. Esse é o grande negócio. Que, vamos ser sinceros, eu vejo muita gente... Assim, vou dar exemplos bem esporádicos. E eu quero que vocês... Talvez até ou discordem de mim ou concordem comigo. Quantas pessoas que eu vejo da minha geração que falavam que Pokémon era coisa de retardado e eu vejo jogando hoje em dia Pokémon GO? Puta, olha só, eu era criança, pelo menos na época. Agora é um bando de adulto galalau. Assim, isso que vocês falaram é verdade. O problema é, quem que vai se manter no jogo? Vai se manter no jogo o cara que gosta de verdade. A gente que gosta. Óbvio, eu Mas posso... Mas não necessariamente, viu, Bigode? Não necessariamente não, porque, ó, presta atenção, se o cara de repente gosta de... Eu nunca ouvi falar de Pokémon, mas o jogo se torna atrativo. O cara jogar, o cara tá ali num canto, seja, sei lá, numa praça, e sente segurança suficiente em abrir o aplicativo do Pokémon e ver se tem Pokémon ali pra batalhar. E eu acredito que o aplicativo ele roda sempre deixando um Pokémon ali perto pra poder... O cara poder jogar e se interessar em jogar, porque se o cara abre o aplicativo e não tem Pokémon, o cara vai parar de jogar Pokémon. Surfista, esses são as exceções. Tu vê aí, olha só, aqui no Rio, dia 25, pra quem não conhece a cidade maravilhosa, melhor que São Paulo, vai ter na quinta do Boa. Tá certo. Vai ter. Não, agora você tá calado. Vai começar. Vai ter na quinta da Boa Vista. Como... as Olimpíadas. Sem mais perguntas, Benito. Vai ter na Quinta da Boa Vista um encontro, cara, de Pokémon dia 25, cara. Tipo assim, essa galera é a mesma coisa. Eu não jogo porque eu tenho conhecimento. Quem que joga Tibia? Maluco, quem gosta dessa merda? E olha que acho que nem foi hype, né? Aí que tá, calma. É aí que tá, cara. A gente tá dizendo que Pokémon ele pode se manter justamente porque o aplicativo Pokémon GO, né, ele é atrativo para jogadores que não conheciam o aplicativo antes, não conheciam Pokémon antes, certo? E o aplicativo, o Pokémon GO, ele se mantém a longo prazo para esse pessoal que não conhecia Pokémon e se agradou com o jogo, entende? Jogadores casuais. Porque o que é o Pokémon? A origem dele lá no GBA, lá no Game Boy, né, que era um jogo de bolso, certo? É um jogo, justamente o nome já diz, né? Já diz tudo, né? Mas sempre é bom evidenciar. É um monstrinho de bolso, é um jogozinho de bolso, onde você vai colocar aí o seu Game Boy, que também é um console, né, digamos assim, de bolso, onde você vai jogar e você pode jogar 5 minutinhos ali. Quando você tá parado em algum canto. Você pode jogar 30 segundos, ou você tá parado em algum canto, e você salva um jogo, e aí você dá continuidade depois. Beleza, Surfista, só que tem um detalhe. O Game Boy eu podia sentar e jogar no meu vaso sanitário cagando. O Pokémon GO eu vou ter que cagar andando pra poder jogar ele. Não. Nem o cara da Marcha Atlética, cara. É isso aí. Olha aí. Caralho. Você não significa, Bigode, que o cara vai jogar o tempo todo, entende? Eu acho que essa, querendo ou não, as desvantagens do Pokémon GO pra mim é, querendo ou não, eles teriam que dar um jeito de fazer que encaixe menos bateria e que você seja mais atrativo pra você jogar às vezes parado. Porque o grande jogo, eu falo pra galera que às vezes eu saio pra caçar Pokémon, o cara quer ficar parado onde tem lure. Cara, o jogo foi feito pra você andar. Se você não anda... A gente sai em bando aqui, às vezes, de 5 pessoas. Tipo, o cara quer jogar Pokémon parado. E o jogo não é pra se jogar parado. O jogo é pra você andar. Essa é talvez o que faça com que o jogo... Eles vão ter que melhorar o jogo num quesito, fazer a pessoa andar. Sim. Pra manter o jogo vivo. O jogo sempre teve dois viés, assim. O ser portátil, que nem o Surfista falou... E ser interativo, que nem a gente falou também da questão do Cabo Link, né? Sim. E o Pokémon GO pega essas duas coisas que já existiam de jogos tradicionais do Game Boy. Já teve uma atualização para economizar bateria, né? Que você pode deixar a tela apagada e deixar o jogo meio que de stand-by no seu celular. E... Mas ele não vibra, esse é o problema. Pokémon aparece quando, assim, eu não posso andar com o celular desligado, com a tela bloqueada, ele não me vibra dizendo que vem Pokémon. Acho que isso é um dos erros do jogo também. Eu tenho que ficar com a minha tela ligada pra saber quando vem Pokémon. Talvez venha numa próxima atualização. Talvez eles queiram que você mantenha aberto, né, o jogo, né, por enquanto. É porque, cara, o que gasta mais bateria no seu celular não vai ser nem o jogo, vai ser a tela ligada. Exatamente, a tela. É a tela que gasta. O que gasta mais energia no seu celular é sempre a tela ligada. Mas assim, tem aquela opção battery saver que tem, né? A opção no jogo lá pra você economizar energia. Mas essa. Diminuir o brilho da tela também ajuda, assim, Sim, olha só, os macetes pra economizar energia é. Você baixa. E 3G, você baixa o mapa offline do Google Maps pra ele não ficar carregando toda hora quando você anda, ele baixa uma boa quantidade. Você baixar a luz, você não usar a câmera, o AC, né? Você desligar o AC pra não usar a câmera pra você caçar o Pokémon no mundo real, entre aspas. Sim. Mas a gente tem que não deixar... De forma geral, para economizar energia da bateria, é sempre bom aplicativos assim, que utilizam a internet, né? Desabilitar que eles façam download de serviços, entre outras coisas. Assim, geral. Mas, cara, o jogo tem 2 meses. Eu acho que é o estágio meio beta. Estão tentando deixar tudo estável ainda nessa fase. Que a gente está tentando fazer uma projeção daqui a um ano. Acho que daqui a um ano vai ter usuários de vários níveis, porque sempre vai ter usuário. O jogo sempre amigável para usuários novos, usuários antigos. Vai ter jogadores mais hardcore, jogadores mais casuais. Então vai ter vários níveis de jogadores. O atual modo batalha também vai ser. Vai manter o jogo muito atrativo pro interesse das pessoas. E por isso que eu falei na questão de criar umas divisões para o jogador que tá com level baixo não se desanimar e continuar jogando o jogo. Eu ia começar a discussão aqui, eu ia perguntar para vocês se na cidade de vocês mudou alguma coisa, se vocês veem assim, como se mudou, tipo, você vê um monte de gente junto, você já saca que, tipo, esses caras estão jogando Pokémon, vocês sabem, as pessoas sempre andam com a cara colada no celular, porque sempre estão no WhatsApp, no Facebook e tal, mas eu acho que dá para perceber quando você vê um cara jogando Pokémon GO, assim, você sabe, esse cara tá jogando, você bate o olho, Eu tava saindo do trabalho essa semana e tinha dois caras assim, parado no streamer e ele tava com o celular, né, na mão, entende? E a principal preocupação, quando eu passei por eles, a principal preocupação deles era com a questão do assalto, sabe? Sim, os caras sempre ficam ligeiros, né? Acontece a preocupação de assalto, eu vejo muita gente, pelo menos em dupla, sabe? Sim, exato. Raramente eu vejo alguém jogando sozinho mesmo, assim. Exato, não é. Claro, assim, pode dar uma amenizada, né? Mas não vai inibir um assalto, assim. A galera assalta ônibus, cara. Tem um monte de gente dentro do outro, cara, assalta também ônibus. Não são dois. Não, mas é que uma pessoa sozinha é sempre mais vulnerável do que. Nossa, sim, como a percepção de segurança ela aumenta, né? Conforme o número de pessoas aumenta, claro. É. Mas assim, é claro que pode não se sustentar na prática, né? Mas pelo menos em tese. Que nem o celular na mão também, teoricamente. Não é, com certeza, chamariz. Não, mas não é tão chamariz assim. A gente tem mais celular do que habitante no Brasil. Então qualquer assaltante que aborda uma pessoa tem a perspectiva de receber o celular. Opa, exatamente, isso é verdade. Então assim, a preocupação dos caras era com um assalto, né? E aí o comentário foi que eles estavam falando um pro outro e perguntando, cara, aqui não tem assalto não tem perigo de assaltarem a gente? Eu não sei o que foi que aconteceu porque eu passei por eles, né? E cara, eles foram no caminho, né? Isso é engraçado, cara. Eu falei que eu fui na Ibirapuera, foi semana passada, né? Tipo, lotado de gente, assim, os moleques e também, cara, os adultos, tudo jogando. Tanto que até mandei no Twitter uma foto que tem um cartaz lá logo na entrada do parque, avisando os jogadores de Pokémon GO pra tomarem cuidado com o lago, tomarem cuidado pra não cair no lago e tal. Assim, porra, velho, tipo, você já vê as mudanças, assim, tipo. O aviso era. Por favor, entenda, nesse lago não tem pokémons aquáticos, né? Não entre nele. Porque a gente viu, desde que o jogo foi lançado, a gente viu um monte de notícia bizarra de nego que caiu do prédio jogando, de nego que foi atropelado, a maioria é tudo notícia falsa, né? Mas, você tem que ficar... São verdade, mas... Mas a maioria... Os produtores de Jared Leto come cocô para interpretar Coringa. Isso mesmo. Uma situação que eu sempre desconfio que estão jogando é quando o cara tá andando de carro bem devagar. E eu vejo uma tela de celular acesa. Porque normalmente com o WhatsApp é sempre sinal de trânsito. Sinal vermelho, o cara aproveita, fica no WhatsApp, dá aquela demorada pra perceber que o sinal abriu e continua. Mas quando o cara tá trafegando de carro bem devagarzinho com uma tela de celular, eu fico imaginando que é Pokémon. Sim, assim, eu vejo pelo seguinte, eu acho que Pokémon GO, né, eu não sei por quanto tempo, mas ele trouxe uma coisa, ele trouxe uma mudança, vou dizer pelo menos no Brasil, de várias coisas. Primeiro, você trouxe um aumento de compras de bateria descartável, né, descartável não, bateria móvel, né. Uhum. Uma outra coisa que você trouxe também, querendo ou não, é as pessoas se comunicarem agora e se conhecerem. Né? Eu não sei vocês, eu joguei aqui no Rio onde eu moro. Eu conheci várias pessoas novas, cara. De você encontrar em outro local. E aí, cara, como é que tá? Tá caçando Pokémon? Acho uma interação entre as pessoas, né? O que eu acho legal. Segundo, essa rotatividade de assaltos também. Que ainda não muda. Você vai ter mais assaltos de celular e tudo mais. E você vai ter, querendo ou não. Aí vai ser os exageros, né? As notícias teoricamente as verdadeiras, né? Pessoas sendo quase atropeladas ou sendo atropeladas. Ele, querendo ou não, é um jogo que ele trouxe mudanças pro mundo real, cara. Um jogo qualquer, ele não traz tanta mudança pro mundo real. Agora, o Pokémon GO, ele trouxe... Pô, você vê aí que tem gente fretando Uber, pelo que eu ouvi falar, pra caçar Pokémon GO. Pra caçar Pokémon, né? Pokémon GO não, pô. Pra caçar Pokémon. O cara lá em Fortaleza, o surfista aí que é de Fortaleza, ele sabe. O cara tá fazendo mototáxi de Pokémon, pô. Isso é verídico mesmo. O cara tá, eu vi essa notícia. É R$25, ele leva um carregador e você vai caçar Pokémon com ele, né? Não, que eu percebi também no meu bairro, criança, né, que tem vontade de jogar o jogo, sai com o pai na rua. Eu fico imaginando pro pai, deve ser um saco, né, cara? Tem que ficar andando com o meu filho na rua só pra ele jogar Pokémon. Mas, pode falar, Eduardo. Não, eu ia falar, são as mudanças realmente que o jogo trouxe. Pô, eu fui passear entre aspas, né? É, fui eu, a Tatiana e minha avó pra uma praça, um pouco longe aqui da minha casa, que é o ponte onde tem Pokémon pra caralho. Eu fui pra caçar Pokémon, levei minha avó pra passear com a Tatiana, né? Elas ficaram sentadas na pracinha, enquanto tinha, eu juro pra vocês, o papo de, vamos botar aí, 50 pessoas rodando pela praça, mas o babaca aqui, caçando Pokémon. E tipo assim, é isso que eu falo, cara, o legal é você ver as pessoas na rua. Eu moro num bairro no Rio de Janeiro, que é a Ilha do Governador, que é um bairro que, assim, minha rua, nas férias, agora época de Olimpíadas, 10 horas da noite estaria lotado de criança, cara. E eu, por ter já velho, pinto não sobe mais, eu sinto falta disso. E eu acho legal do Pokémon é isso, o Pokémon Go do jogo. É você ver pessoas interagindo de novo com pessoas. Você conhecendo outras pessoas e tudo mais. E o marketing fodido pra quem mora aí no Rio. E isso também teve já em Fortaleza. Foi o primeiro local que eu vi fazendo isso no Rio, no Brasil. O Shopping Nova América colocou assim, olha, dias 23, 28 e 25, de 3 às 6 horas da tarde, todos os pontos de Pokestop vão ter lures de graça. Olha o marketing. Vem pro shopping. Eu vi no Japão, pelo menos os McDonald's de lá, todos eles têm um Pokestop, porque tipo, a empresa fez um acordo lá, eles fizeram acordos entre eles pra colocar Pokestop, e tanto que tem como se você tem um comércio, você entra em contato com a empresa para que ela coloque um Pokestop onde está o seu estabelecimento pra... Mas acho que não sei se tem um custo. Isso. E tal, né? Eu acho que deve ter um custo. Deve ter. No Japão foi uma ação coordenada já da Nintendo com o McDonald's. Eu ia perguntar pro Rafael aí, se lá no Velho Oeste ele tá vendo essas mudanças, ou se aí o pessoal não tá jogando muito, não. Já chegou o Pokémon Go aí no... Chegou. Eu desinstalei Pokémon Go no Pokémon. Tô louco. Mas você não vê os moleques aí jogando, não, antes de morrer? Rapaz, os moleques aqui tão loucos jogando Pokémon GO. Tem uma ponte aqui, cruzando o Rio de São Francisco, que é uma ponte gigante. E os moleques estavam indo... Eu mandei a foto pro grupo. Velho, cara. Eu só peço. Velho, os moleques estão indo pra debaixo da ponte e caçar Pokémon. Tempo de morrer, a ponte é enorme. Olha aí, ó, já tem uma notícia daqui a pouco aí, os caras morrendo, caindo da ponte. Tá uma loucura aqui na cidade, velho. Sim, mal. Tá muito louco essa galera jogando Pokémon aqui. E o povo. Aqui é um interior brabo, né? O pessoal não. Assim, quem não tem idade pra acompanhar um negócio, eles conhecem completamente. Aí fica falando, você joga esse negócio? Faz o que com isso? Dá nem pra ganhar dinheiro, não sei o que. Jogo do demônio. Uns preconceitos loucos. Louco. Ô Rafael, você tocou num ponto muito interessante. É a primeira pergunta que qualquer pessoa que vê, né? Que assim, você pode jogar futebol, você pode torcer pelo seu time, você pode sair pra balada e gastar dinheiro em bebida. Mas se você fala que você joga Pokémon, você é o retardado mental. E a primeira pergunta que a pessoa faz é: e você ganha dinheiro como com isso? Como se todo mundo que fizesse essa pergunta fosse um empreendedor em potencial. É que nem aquela galera que fica falando, com dinheiro que a pessoa gasta com cerveja e cigarro, dava pra comprar um carro de luxo. Aí o cara vira pra pessoa que perguntou e pergunta, cadê o seu carro, filha da puta? Deixa os caras se divertir, velho. Muita sacanagem. O pessoal fazendo textão no Facebook na primeira semana que o jogo saiu, o pessoal fazendo textão falando que, isso aí é perda de tempo, não sei o quê. Porra, velho, deixa os caras, o celular é meu, tá ligado? É engraçado, todo mundo tem teto de vidro, tanto quanto engenheiro ou tempo, né? Sim. Ou as pessoas gastam excessivamente com algum hobby ou com coisas supérfluas, ou perde tempo. Sei lá, quem critica quem vê anime, Provavelmente a mãe vê novela, que também é uma perda de tempo. É. Sim, ô Joel, tu chegou a ver a live que eu fiz defendendo o Pokémon GO lá no Periscope? Eu vi, eu cheguei a ver. Cheguei a ver sim no dia. Cara, a parada que mais me ficou. Eu deixei. Assim, eu vou dizer que eu sou o maior entusiasta defensor de Pokémon GO, como eu falei já e defendi, por a interação entre as pessoas. Aí eu vi, né, eu curto umas páginas aí de ateísmo, pensamentos livres e o caralho a quatro. Os filhos da puta desses pensamentos livres me posta um Pokémon em cima da cara, né, como se fosse como se fosse um cavalo, né. Você, ai, olha, as pessoas... Mano, assim, óbvio, você parece um bando de zumbi, não vou negar, parece. Aí eu fui lá e respondi, né, o pessoal, olha só, vocês estão postando essa crítica num celular ou num computador, então substitui o Pikachu pela porra do símbolo do Facebook e do WhatsApp e lembre que vocês também são escravos dessa mídia. Sim, cara. Sim. Como se as pessoas já não estivessem dando de cabeça abaixo na rua, mexendo no WhatsApp. Sim, né? Aí eu vi outro pessoal que isso hoje também já acho exagero, né? O pessoal entrando dentro de audiência, não sei até onde parte é verdade e é mentira, mas vamos lá. Ah, que agora o pessoal só quer jogar isso, não respeita ninguém. Mano, porra, eu na faculdade assistindo palestra, inclui-me nessa parte também. Metade da turma mexendo na porra do WhatsApp. Aí é, o cara vem dizer que é a porra. Agora, uma brisa minha, mas nesse sentido. Mas a questão as questão pessoas. Só pra pegar o gancho aqui, que, calma, que é isso que o Bigode falou. Meio que uma brisa minha. Cara, as pessoas querem andar de carro e também influenciam minha vida. Eu sou obrigado a andar não sei quantos metros pra chegar numa faixa de pedestre. Não, a questão lá do. Eu tava falando sobre a crítica Pokémon que o pessoal fica falando, dá dinheiro, que não sei o que lá. Mano, às vezes eu fico olhando pro cara, teve um cara que veio me zoar na rua. Pô, você joga Pokémon? O cara tava com a cara de quem gosta de beber pinguço. Aí eu chego e falo assim, meu amigo, você é um alcoólatra, cala sua boca. O cara acha, sabe? Ah, cara. Eu acredito que tenha, tipo, duas vertentes desse tipo de reclamação, assim, que é o pessoal que reclama ou zoa de quem tem esse tipo de lazer, mas como vocês estavam falando, né, sai pra beber, sai pra jogar futebol, né? E a outra vertente que é o pessoal que não se diverte, assim, sabe? Tipo, passa o dia inteiro no trabalho, chega em casa, trabalho, ou estuda, e aí no final de semana mais trabalho, fica aquela mesma coisa. E aí reclama de quem tá ali se divertindo com o seu próprio jeito de ter o seu momento de lazer, né? De prazer ali, né? Sim. Tem a vertente dos retardados, que tipo, puxando ali que o God falou, da charge do ateísta também. Tipo, porque aqui eu tenho, sei lá, uns três amigos assim com família evangélica ou católica, e todas as suas respectivas tiazinhas eram com o vídeo do WhatsApp do cara lá que falou que Vingadores é do Satanás por causa que o Thor é um deus, falando com o Pokémon do Satanás também. Ai, olha só, não vai longe. Ontem, eu falo que eu te escuto, falou sobre Pokémon GO, pegou uma plateiazinha de molecada e ficou falando. E aí, o que vocês acham de Pokémon GO? E não vou longe, eu falei isso no WhatsApp do Wikicast. A comadre aí da senhora Bigode, né? A gente saiu pra caçar Pokémon, tava com a minha avó também, eu aproveito pra levar a minha avó pra passear. Aí ela encontrou a comadre dele, a gente foi pra um local aqui que é tipo um corredor esportivo, né? Aí ela... Aí o Rafael tá jogando Pokémon, que eu não sei o que lá, isso é coisa do diabo. Eu falei, cara, sorte dela que ela não falou pra mim isso. Porque eu ia falar, filha da puta, tá do candomblé, todo mundo fala que essa porra é do diabo, tu vem falar que Pokémon é coisa do diabo, porra. mas eu não sei se vocês lembram. Falando cataça com um demônio aí, né? Não, Pokémon. Não, sabe, uma coisa que eu não entendo, cara. É o tipo da pessoa que sofre preconceito por causa da religião dela, que falam que é coisa do diabo. Aí vem a pessoa, não, mas isso não é coisa do diabo. Porra, pra um ateu como eu... A oportunidade dela de ir a forra, porra. Não, é o primeiro grupo menor que ela encontra do que é o candomblé. Ela tem que ir a forra. Não, aí, tipo assim, foi o que eu falei, cara. Pra mim, como ateu, já é idiota a pessoa acreditar no diabo, né? Porque, tipo assim, sabe? Aí a pessoa me afinal, vem... Afinal, o diabo mente pra caralho, né? Sabe? É, aí eu tava falando, o diabo acordou um dia de manhã e falou assim, vou criar uma empresa de videogames. Ah, quero ficar rico, vou investir em ações. Ah, porra, toma no cu, né? Pessoal, é que essas pessoas são muito beatas, pra ela a religião é a coisa mais cativante do mundo. Então, ela não pode olhar nada. Nada do que o mundo voa pra muita gente, né? Não, a pessoa não pode olhar nada. É idiota. Não, sem sacanagem, a pessoa é idiota. É. Não é beata, é idiota. Assim, o que eu quero dizer é que a pessoa não pode ver outras pessoas mais interessadas em assuntos que seriam menos importantes do que o que ela acredita, que vai ser coisa do diabo, do demônio, sei lá. Sim. Porra. Foi igual um retardado. Não, desculpa, vou ter que falar isso pra vocês. Foi um retardado discutir comigo para de religião. Aí eu botei, né? Gente, Deus ama os gays. Afinal de contas, ele fez um pacto com Noé. E qual era o símbolo? Era o arco-íris. Qual é o símbolo dos gays? Um arco-íris. Aí veio o cara, então rebate essa aqui, porque a mulher agora sente dores no parto e as cobras rastejam. Eu falei, eu não lembrava de cobra voar no Éden, mas tudo bem. Aí o cara veio. Aí o cara veio buscar uma matéria no G1 que cobras no passado tinham patas. Mano, não deixa de rastejar de qualquer jeito perto da Terra. Aí eu parei de discutir. É o que? Por rastejar a barriga no chão, a mulher sentir dor? É isso? É, ele quis provar, rebate essa aí então, já que você falou que Deus fez o... Sabe, mano, tá bom, esse tipo de gente, velho. Pega Nova York existe, então quer dizer que o King Kong também existe. Porra. Caralho. Homem-Aranha existe. Homem-Aranha existe, né? Porque tem Nova York também, né? Os X-Men. Porra, Nova York. Ai. Ele existe, ninguém. O personagem existe, né? Que bom, Que é isso? Não é esse sentido? Não, pô. Não, vocês estão malucos. Só um personagem de quadrinho. O que existe é a Rachel Royce aí, que são de carne e osso. É, a galera toda de Friends se unia pra tomar um cafezinho e dançar na frente de um chafariz. Ó, tomar no cu. Cara, olha aí. Gente, o que existe é amizade. Vamos nos amar todos. Vocês lembram daquela história que logo quando o anime do Pokémon estreou aqui no Brasil, ele teve aquela história no Japão do mal-estar lá, que tem um episódio que foi até proibido, que as crianças estavam assistindo e passaram mal, tiveram um ataque epilético assistindo episódio do anime que... É o Pikachu, que ele dá um tremelique lá, ele fica soltando raio. É, na animação eles fizeram o Pikachu soltando raio. É o episódio do Porygon, alguma coisa assim. Isso, o Porygon, que é um Pokémon, ele é vermelho e azul, e na hora da cena, dessa cena que o Pikachu está raio do trovão, eles usaram a técnica pra ficar a tela piscando aquelas cores, umas cores, várias cores na tela várias vezes, só que tipo o nosso olho ele tem um limite de cores que ele pode ver, e essas pessoas que são muito sensíveis, que tem epilepsia, não sei o que, acho que é epilepsia foto alguma coisa, tem um nome do bagulho, uma das pessoas que estavam assistindo, elas tiveram um ataque. Aí esse episódio foram parar tudo no hospital, e a notícia foi internacional, né, todo lugar saiu, até que no Brasil, se você procurar no YouTube, tem isso até no Jornal Nacional. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters, Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão. Mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Ele diz que não se lembra de quase nada, só que se sentiu muito mal. A investigação se concentra numa cena de apenas 5 segundos, quando o personagem pisca os olhos. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado o mal-estar. O caso está no Ministério das Comunicações. Os executivos da TV Tóquio discutiram o problema numa reunião de emergência e pediram desculpas ao público. Deve ser fotofobia, né? Fotofobia. Não sei, um negócio assim. E tipo, depois dessa notícia, o pessoal começou, os evangélicos começaram a pegar mais ainda no pé, falando que era coisa do demônio e tal. E... Mas sabe o que é isso? Falta de conhecimento no básico, básico. E olha que é básico, é científico. Qualquer pessoa, as pessoas que têm epilepsia, até onde eu tenho conhecimento básico, básico, sabe aquelas luzes de boate que ficam piscando? Sim. Se você põe uma luz daquela pra uma pessoa que tem epilepsia... Estroboscópica. É, ela vai ter um ataque epilético. Eu acho que assim, depende do tipo de epilepsia que ela tem. Mas balada é coisa do diabo. É, não é. Balada é coisa do diabo. É coisa do diabo. É aquela porra que a gente fala, né? O falta de um pouco de conhecimento científico fode com os outros, né? Aí é foda. As pessoas que dizem isso não tem nem segundo grau completo, porra. Ah, não vem com essa não, que eu conheci uma pessoa que era doutorando e falava merdas fodidas, tá? Não vem com essa não. Esse cara merece ser crucificado. Esse cara especificamente tem que ser sacaneado. Tem muita gente assim, cara. Nível escolar não significa ponderação, entende? Nível escolar não é o sinônimo para sabedoria, entende? Não, com certeza não. E assim, é porque também tem muita gente que... Isso é engraçado. Tem gente que acredita que vacina não é algo bom, entende? E não quer vacinar os filhos porque vacina não... Olha, eu vi um texto de Facebook e que vacina não era coisa boa. Então, provavelmente ela realmente não é, porque se tá na internet, tá. É verdade. Mas olha só, se tá no Facebook, isso é verdade absoluta, entende? Isso então, eu concordo. Tem muita gente assim que vai pra esse tipo de. Pega esse tipo de texto e acredita, sabe? Fielmente que isso é verdade. E aí tem esses. Também falta informação, entende? Mas olha não só, só do pessoal procurar informação, mas como também ela está disponível. Mas da vacina, a vacina eu concordo, sabe por quê? É. Eu não tomei uma vacina há 5 anos atrás. Eu tô vivo ainda. Ah, mãe, vai se fuder, né, bigode? Puta que pariu. Porque eu tô vivo, também não tomo todas vacina. Elas, eu não tomo vacina. Era mais novo, seu merda. Não pega doença, porque uma porcentagem alta da população tomou a vacina. E essa doença não circula com proeminência na comunidade que você. Sim, rapaz, eu tenho um parente que teve paralisia infantil, sabe? Que não tomou as gotinhas, o Zé Gotinha. E esse negócio fez muita diferença na vida desse cara, viu, velho? Viu? Olha aí, ó. Aí, viu? Tem que ter hoje ele tem paralisia infantil. Tem as perninhas atrofiadas, anda de cadeira de roda. E a vida dele é uma merda, o cara disso. A galera gosta de se achar muito esperto, entende? Tipo, e aí vê um texto de Facebook e que reforça algumas de suas crenças, né? E aí, pronto, tomam aquilo como verdade absoluta, entende? No Pokémon, isso aí, a gente percebe que tem muita gente... Que faz uma, quase como se fosse a junção de dois mundos, né? Pega o pessoal que não se diverte de jeito nenhum e que acredita que a internet é o Facebook, né? Tá o tempo todo no Facebook, um aplicativozinho do celular. E aí eles vêm, já não se divertem, acham Pokémon uma maluquice. E aí vem textos, seja pelo lado espiritual, seja pela aquela questão de crença espiritual, seja pela questão de ideologia mesmo, questão de crença ideológica, eles veem aquela questão do Pokémon como algo danoso para a sociedade. Só que é só uma questão de preconceito mesmo, entende? Ô, sofista, eu vejo uma coisa completamente diferente. O que eu vejo em relação às religiões, religião evangélica, que eu nem vou botar católico muito aí, que só um bispo se manifestou. Mas... eu vejo na questão da religião evangélica o cara achando que, em vez da criança e do jovem ir pra igreja, ele vai jogar, então é menos gente na igreja. As críticas que eu vejo é um bando de pseudo-intelectual, que o cara quer falar assim, é a questão dos grupos. Eu não me misturo com isso porque eu sou melhor. Digo isso pra você pelo simples motivo, sabe de quê? Ah, então, Não é diferente do que eu falei, então você tá concordando comigo. Não, sim, não. Assim, ó, você focou mais na questão. Querem se achar muito esperto, hein? Completando o que eu falei. A questão é, eu digo, sabe por quê? Eu frequentei uma aula de doutorado que o cara falava assim, você tá muito moreninha, gente do doutorado é branco azedo. Não, maluco, nossa, isso aí é reto que as pessoas... Tá entendendo? Aí nossa, o cara quer dar uma de inteligentão, aí você joga Pokémon... Eu já fui babaca a esse ponto, e você vai evoluindo, você vai fazendo Pokébola e vai evoluir. Ai, você vê Big Brother, ai, que coisa... Mano, foda-se, você vê o que quiser, você joga o que você quiser. O problema é que as pessoas não gostam de ser rotuladas. Então, tipo assim, não, eu não jogo Pokémon, então eu sou uma pessoa mais evoluída do que você. Cara, não tem nada a ver isso. Mas o fato é, eu tenho que denegrir aquele grupo. Aí foi como o Rafael falou, né? Lá da Condamblecista. Ah, vou aproveitar que esse é o grupo menor, vou falar que é coisa... Na verdade, nem foi isso. É porque a pessoa é burra mesmo, é diferente. PKVK! Isso é WN na onda do Pokémon! Olha, chegou o fim de semana, fica aí casarando. Eu já baixei o aplicativo do Pokémon GO! Agora eu tô lançado, eu tô na mira. Jogo minha Pokébola e capturo a novinha. Eu já peguei uma baixinha que parece um Bulbasauro. Peguei uma ruivinha que parece com Charmander, uma maguinha. E aí, pessoal, aqui quem está falando é o Joel Ciclone. Infelizmente, o encerramento do cast, ele deu um bug. Então, gente, eu mesmo vou ter que fazer o encerramento aqui. Mas eu só queria mesmo agradecer a todos os participantes desse cast. Do participação do Igor, do Magia, do Pato, do Rafael e do nosso amigo Bigode do Wikicast. Visitem lá o blog do Wikicast, wikicast.blogspot.com.br. Eles têm um cast dele lá muito bom, sério mesmo, não é porque o cara é nosso amigo, mas o cast deles é muito foda. Escutem lá e também visitem o nosso site, né, nosso blog, oslamentáveis.blogspot.com.br, onde a gente tem, além do nosso NoebaCast, a gente tem também vários posts, resenhas de filmes, artigos, muita cagação de regra. E é isso aí, só queria agradecer mesmo. E é isso, assim, nosso feed também, que agora a gente tem feed. E é isso aí mesmo. Então, falou, pessoal, tchau! Uma galeguinha que parece um Pikachu. Ai, Pikachu, ai, Pikachu, bicha do choque do trunfo, que eu jogo a Pokébola em tu. Ai, Pikachu, bicha do choque do trunfo, que eu jogo a Pokébola em tu. Ai, Pikachu, ai, na onda do Pokémon, eu jogo a Pokébola em tu. Ai, Pikachu, e na onda do Pokémon. Temos que pegar você. Pega a luz, eu tentarei. Pokémon, juntos teremos. Eu mando defender. Pokémon.